3835, boa tarde, contador Adasto, da Via da El, nível de voo 360. 360, Via da El, 3835. Zero ingresso Juliette, forma posição indicada 04, aguardando a liberação através da posição. Vitor 35, voo Leda. Está presente, Leda, 3835. Funcionar 6314, tem condições de aliar e decolar assim que é autorizado? Afirmativo, já tinha da primeira desse momento. Funcionar 6314, autorizado aliar e manter, pista 10. Autorizado aliar e manter na 10, Funcionar 6314. Cobrando outra vez, 10. Estabilizando já, visitando o plan 3190. Plan 3190, torre 118, decimal 95. 3295, boa tarde, bom trabalho. Boa. Chame só 121, decimal 1, se possível, agilizando no táxi. Afirma. Autorizado, repassará o 2420. Azul 4118, ponto de espera, pista 10, pronto. Azul 4118, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, pista 10, azul 4118. Torre, boa tarde, está 3891, 3190, passa Rui da Serra agora. Funcionar 6314, autorizado a decolar, pista 10, vento 100 graus, 1612 a noite. Iniciando da 10, chaneta 6314. Correu o voo no 819, vamos confirmar, pessoal, por favor. 121, 10-1. 3190, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pessoal, aeronave iniciando rolagem na 10. Permitiu, 3190, sim. Salvador, muito boa tarde, 1-89, tá bom. Boa noite, 69, boa tarde, autorizado táxi via Taxi Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa, Juliette. 3190, estado, pouso autorizado, pista 10. Vento 100 graus, 172. Ok, pouso livre na 10, 3190. Janel 6314, decolou 51, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, né? 3190. Chanel 6314, boa tarde, contato radar, suba via Momo, nível de voo 340. Via Momo 340, quando o senhor solicita, vá direto ao Momo, 6314. Autorizado Cogbo, Chanel 6314. Cogbo, Chanel 6314, muito grato. Boa noite, 69, após ataque foi alto, ingresse pátio via Juliette, posição 07. Ok, autorizado ingressão pátio via Juliette, posição 07, 1869. T, pista 10. Libra 0, manter pista 10, azul 412. Solo 52, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. 221. 3190, possível via Taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3190. Azul 418, alinhado pronto, sistema 0. Azul 418, autorizado, vai falar, sistema 0. Vento 090 graus, 149. Livre decolagem, sistema 0, azul 418. Oi, muito boa tarde, azul 4206, estabilizado, visual. Azul 4206, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando o 4206. Fono 169, pronto, ponto de espera, sistema 0. Fono 169, mantenha o ponto de espera, tráfego a 2 milhas do espera. Certo, aguardar o 169. Confirma a autonomia, por gentileza. Sim. Azul 4206, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1100 graus, 1169. Repouso azul 4206. Gente, Charlie Alfa Foxtrot, mantenha-se em condições visuais, altitude de 1500, pede reporte visual com Enma, Charlie Alfa Foxtrot. Obrigada. Ok, prossegue para o 05 após o gol, tá? 3190, obrigado. Azul 4198, aguarde. Tan 3235, suba restrita, nível de voo 340. 340, tá 3235. Azul 4198, contato radar, suba via Arbor, nível de voo 360. Sobe via água, nível de voo 360, azul 4198. Tan 3835, nível de voo 340, final. Cruza agora 190, chame centro Recife, no 251, alterna 133, decimal 25. Sobe ao 340, 251, 3325. Rodou o cinema 314 para voar para o Petrolina? Cinema 314, mantenha código. Tá bom. Controle Salvador, na BBS Tarife, solicita uma meu pé aí do corredor forte. BBS Tarife, em regresso para Salvador? Afirmativo, vai regressar via corredores para Salvador, na BBS Tarife. Gente, novembro Oscar Whisky, corredor forte após Interlagos, reporte Asa, visual com campo. 1.000 pés, altímetro na 092. 1.092, atual Interlagos, reportará ingressando no corredor Interlagos, visual com campo, novembro Oscar Whisky. Chamei 6314, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, 6314. 5054, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Azul 6999, posicionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 4206, solo 158, livre à direita, chame solo Salvador, 121, decimal 1. 211, solo azul 4206. 1169, autorizado a decolar, pista 10, vento 100 graus, 149. Antes da Juliette. Segue Alfa, reporta antes Juliette, azul 42 da meta. Solo Salvador, o azul 2591, ciente da Lima, pronto pra cópia, Vitória. Azul 2591, aguarde cópia, Vitória. 2591. Azul 2591, pronto cópia? 2591, pronto cópia. Autorizado Vitória, via Golf 677, nível 160. Saída Coral, pista no zero, curva direita. Transponder 5066, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Vitória, via Golf 677, nível 160, pista em uso 10. É no perfil da Coral, com curva direita após a decolagem. Transponder 5066 e controle 120 decimal 8, ou 2591. Azul 2591 no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará pronto para o pushback e acionamento, 2591. Azul 6909 na escuta do solo. Oi. Vocês têm condições de voar direto para a rotatória? Pro na rotatória de agora, de imediato, na venda da saúde. Posição indicada, ainda ocupada, 01. Então, matamos 06. Salvador, com o Nuno 69. Nuno 69, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 360, via saída da EL. Gente, saída da EL, com o Nuno 69. O 1097 autorizado, decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 159. Azul 4118, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. Azul 4118, boa tarde. Boa. Decolou alto 02, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa. Agora 1097. 1097, contato radar, suba via Arbor, nível de voo 360. Via Arbor 360, gol 1097. Salvador, Papa Romeu na Veneração Whisky, na toda rotatória visual com campo. Veneração Whisky, torre 118, decimal 95. Torre 1895 na Veneração Whisky. Torre de Salvador, Papa Romeu, Novembro, Oscar Whisky, na cor da rotatória visual com campo. Papa Romeu, Novembro, Oscar Whisky, autorizado final da 17, reporte através da RMAR. Autorizado final da 17, reportará na vertical da RMAR, Novembro, Oscar Whisky. Serviço radar encerrado 53 milhas sudeste de Salvador. Mantenha nível de voo 065, chame controle Iliel 120, décima 1. Salvador, na verdade, só isso na final da 17. Pode confirmar o vento, vai. Salvador, na verdade, Oscar Whisky, vento 100 graus, 159. Avistado pouso autorizado, pista 17. Autorizado pouso 17, o November Oscar Whisky. They continue down to descent altitude 4,000 feet on equipment 1012. Controle é o 097. Prossiga. Alefa ou pode ser encurtar mais? Autorizado Alefa, bom, no 097. Certo. Bom, 169, chame Centro Recife, 251, na Alterna, 133, decimal 25. 251, obrigado. Romeu November, Oscar Whisky, no solo 07. Confirme o pátio de China. Entra lá. Se livrando na Romeu. Bola 097, Centro Recife, pede para te informar que o aeródromo, que o Galeão e Campinas estão com os pátios lotados. Ah, Galeão e Campinas? Galeão e Campinas, afirmativo. Bora, vou ter que rever minha situação aqui. Daqui a pouco informa. Sete. Guarulhos, vá. Guarulhos, aguarde e acorda na confusão. Agora 645, autorizado via chegada bom, se disse que mantenha nível de voo 060, identifique. 060, bom. 97, mantenha essa coordenação agora com o centro Recife em 128.8, alterna 126.0. Olha o Charlie Alpha Fox, através da rotatória, aviso Alpha Rima. Charlie Alpha Fox, aguarde a transferência para a torre. Manda o Fox. Vale Alfa Fotos Torre 1-1-8-3-9-9-5. Agora não tem cartão lá, Fotos Trás. Boa tarde, Alfa Rondel. Vale Alfa Fotos Trás. Palmeiras, Vale Alfa Fotos Trás. Tô em Salvador. Na final da Remaro, Fotos Trás. Palmeiras, Vale Alfa Fotos Trás. Avistado, pouso por conta de risco, vento no aeródromo, 090 graus, 162 a nós. Conta de risco, Foxtrot. Charlie Alpha Foxtrot, reporte no solo controlado. Controlado, botar a foto. Zero, acena a identificação, desça via chegada a Mari, até o nível de voo 050. Conduzir o 76, clear down 2000 feet, altimetro 7 em 1012. Clear to descend 2000 feet, direct 1012, conduzir o 76. Zero 076, clear the final electric tray runway 10, report on the localized course. Hello, zero 076, you clear the final S10X and recall you when it's a total glider.

3601 no cotejamento correto, reporte pronto para o PIMEC e acionamento. Oh, 076. Calling a telephone local ladder, 10. Hello, 076, call tower 118.95. 118.95, Balai, Condo 076. Base 290, redução de velocidade 1 no 909, mantenha-se a proa aguardando o último vetor para interceptar o localizador. One zero one two, have a site. Continue approach, wait for land clearance. Roger, Condo 076. Ajuste no 012, novo. Centro livre táxi, Índia, ponto de estradão no 0, torre 295, corte no 012. Salve, Salvador, muito boa tarde, boa noite, 69, peço uma ação mais, vamos parar para a vida, 3 Boa noite, 69, boa tarde, autorizado. Serra Bravo, Bravo Romeu, Brasília, Via Pesolu 17, nível 360. Saída Arbor, após posição Elefa, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5077, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado então, 360, Pesolu 17, da Arbor, pista 10, curva direita, transição Elefa. 5077, ponto controle Salvador 20, 80, posição. Bono 869, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ótimo, que ponto de espera. Solo, o azul 251, está pronto para o táxi com 72 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, altera na Porto Seguro. Azul 2591, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte principal Índia. Quando o próximo chame torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2, um voo. Autorizado táxi via parte 3, parte principal Índia, quando pronto, ponto de espera da 10, 118, decimal 95, grato. O tráfego que procede na aproximação 11 horas, 10 milhas, rumo norte, 12320, mantendo correção, cruzando 4 mil pés em descida. Sete. 6290, desce e mantenha 2 mil pés. Azul 6919, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Alinhe e mantém 6919. Pede aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. Aí, chama na torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95. Bono 645, curva à esquerda, proa 200, limite o localizador, desça e mantenha 3 mil pés. On ground at 23, vacate runway to your right, contact Salvador ground 121, decimal 1. Vacating to the right, 1211, Condo 076. Ground, good afternoon, Condo 076, coming via Fox, vacating. Condo 076, good afternoon, taxi approved via taxiway Alpha and Juliet, position 1111, follow the module list instructions. Condo 076, taxi via Alpha Juliet on the 81, position 1111, and follow the mountain instructions. Thank you. Salvador, o Azul 2591, ponto de espera da 10, pronto. Azul 2591, mantém o ponto de espera, aeronave passando o externo. Ciente do 2591, manterá o ponto de espera. Salvador, eu cheguei a 6201, pushback para a nossa posição é a 4. Oceaner 6201, no livre acionar, estão em pronto para o táxi? Estão para o táxi, mandou o galão. Jumba 15, traço pelo estado, pouso autorizado, destino 0, vento 100 graus, 159. Pouso autorizado, pista 10. Azul 6919, decolou 25, chame controle, Salvador 120, desce lá 8. 208, 69, 19, boa tarde. Boa. Controle, Salvador, boa tarde. Azul 6919, passando 1000 pés, saída da El. Azul 6919, contato radar, subvia da El, nível de voo 320. Prossegue saída da El, confirme o nível 310. 320. 320, 699. Alô 645, redução de velocidade para aproximação final, tráfego Fred Celsius de 7.5 milhas. Ok, reduzindo a 645. Travês da Juliette, 209767, ingressando. Ok, sim, troca com moda, vai comunicar de volta. Né? 290, complete aproximação final e chame torre 118, decimal 95. 1995, 3290. Pista 3290. Pista 3290, ajuste 1012. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3290. Azul 2591, que está autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhe e manter pista no zero, 2591. Da 15, solo 38, livre à esquerda, reposta de grande pista. Gol no 869, boa tarde. Livre acionar, chame pronto para o táxi. 91 autorizado, decolar, pista no zero, vento 100 graus, 1612. Iniciando no zero, 2591. Ciente da Mike. Azul 4206, boa tarde, autorizado. Sierra Bravo, Romeu Fox, Recife, Rio Peso Lumo 7, nível 330. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5110, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Por gentileza, tanto confirmar o transponder. 5110. Passa. 1208-2591. Perfil da 10, perfil da saída Puca, Aracaju. Transponder 5110, controle 1208, azul 4206. Azul 4206, cruzamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Pode parar. Nível de voo 1620, via saída Coral. Bloque código, acione 5066, posição normal. Sente, subindo sem restrições, via Coral, ao 1060. Confirme a última instrução. Bloque código transponder. Acione 5066. 5066. Xaner 6201, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, 12. Táxi, espera o 295, uma boa tarde, 6201. Que lá? 1166, em Jamaica, descendo o nível 150. Desça em montanha, nível de voo 050. Via chegada Marini 2012, no 012, ajuste. 050 com 2012, ajuste de voo 96. Você vai na prioridade, tá presente? Negativo, mantém o perfil, desce via, redução de velocidade para 230 nós. Voo 066. É 202-30 nós, descendo via, Mari e pro 050, voo 96. Voo 869, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 2, no voo. Voo 3290, voa, reporte visual com banho 737 da Gol, taxando no pátio principal. Tem 3894, descida via chegada até 2000 pés. Corrijo, até 6000 pés. 1012 é o ajuste do altímetro. Via chegada Mari, vai seguir tráfego da Gol. Aeronave Boeing 737-800 à sua frente, 10 milhas, reduzindo para 230 nós. Reduza também. Reduzindo para 3894, 6000, 1010. Azul 6919, chame Recife em 1251. 251, centro Recife 6909. noite. Eu chamei minha 143, desça e mantenha 2 mil pés, livre e ILS, cujo localizador permanece no idoso. 2.000, cancelado a restrição de altitude na posição pelo desse autorizado até 2 mil, minha 143. Deverá manter a lateralidade da STAR. Autorizada final, reporte no lock. No 869, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Aqui manter, pistão no 869. MA201, decolou ao 36, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 208, uma boa tarde, 6201. Salvador, uma boa tarde, Oxanã, 6201, Israel, Virolê. Oxanã, 6201, suba e mantém em nível de voo. 360, via saída da EL. 360, via da EL, 6201, quando possível, por gentileza, aproxima da EL. Decolagem autorizada, pista no 0080 graus, 141. 0869, decolar aos 4 anos, chame o controle, pegou esse 120 para São Paulo. Passando o controle 120.8. Boa tarde. Controle Salvador, eu vou no 869. No 869, subir, mantém nível de voo 3620 via saída Arbor Vigilância. Via Arbor Vigilância 360, voo 869. Está restrito ao nível de voo 280. 6201, restrito 280, 6201. Ok, não receberam o seu cotejamento. Não, sem problemas. 1166, autorizado a final do procedimento hidroelétrico no localizador. Autorizado em LS X-Ray, chama no localizador do 1166. 3897, formação Mike, Guarulhos, copiou 340. Guarulhos aprovado, nível 340, via 3 Zulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5117, controle Salvador 120, decimal 8. Manda fora. Alfa Índia, Tango Bravo Eco, só bater isso, nós temos outro plano de voo aqui. Scan para o centro Recife, mas a princípio que eu tenho aqui no plano é para o Zulu 10 até Taubaté apenas. E após Taubaté, provavelmente será direto Guarulhos. Tá, então se puder confirmar, porque a gente tem aqui Baba Alfa Índia, você tem um bar e após o Zulu 44. Se tiver outra, a gente confira. Sim, só um minuto, por gentileza, na 3897. Pois não. Tá, 3894. Tráfego Salvador, boa tarde, Azul 2712, gente da Mike, solicita 170 para Aracaju. Boa tarde, Azul 2712, Aracaju, aprovado. Nível 170, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Conde. Aciona transponder 0260, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado no 70 para Aracaju, decola pela 10, saída Conde, Golf 677, transponder 0260, controle 1208, Azul 2712. 2712, correto, bate 3, chame pronto. Paremos pronto. Táxi 4206, 115, a perna marcial com 3 horas e 30 de treino. também achei minha torre em número 8.95. Menos 8.95, agora 66, obrigado. M2, obrigado, até a volta. Na escuta? 3897, o senhor realmente estava correto, nosso sistema não atualizou a CHG de sua modificação, então vou pagar novamente a autorização. Está pronto para a cópia? Autorizado Guarulhos, envio de voo 340, a rota Pesolo 0, com a Alfa Índia, Umbádia, Pesolo 44 e após a posição Pagode. Após decolagem primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Motiva, código 5117 e o controle 1208. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Colo poxa, NM1 no 43, chame NM1 no 43, muito boa tarde, tá de salva Juliette, posição 3. Juliette 03, chame NM1 no 43. Azul 2591. 2591. Serviço radar terminado. 50 milhas sudoeste de Salvador. Completa ascensão ao nível de voo 1, milha 2-0. Chame Recife, corrija, chame Ilhéus em 1201. Chame a torre de controle 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, 3, 8, 9, 4.